pastor estava caminhando com um novo convertido que pedia muito para aprender os mistérios da palavra de Deus, algo que pudesse moldar a sua personalidade, a sua mente, o seu coração e o seu caráter. Porém, por ser neófito, ele não conseguia compreender muitas coisas da palavra de Deus. Então aquele pastor viu uma grande pedra e disse para o jovem discípulo: meu filho, vá até aquela pedra e xingue-a bastante. Mas pastor, eu não devo falar palavrões. Muito bem, mas vá até lá e ofenda muito aquela pedra. Então o moço foi diante da pedra e começou a dizer: você é uma estúpida, uma idiota, uma imbecil. Você não vale nada. Você não presta para nada. E continuou ofendendo e dizendo barbaridades para aquela pedra. Então ele foi até o pastor e disse: já fiz isso. Ofendi muito aquela rocha. E o pastor lhe perguntou: o que que a rocha respondeu? E o moço disse: ah, pastor, não disse nada, ela ficou calada. Ah, muito bem. Então agora faça o seguinte, pega aquele pedaço de pau ali, ó. E o jovem discípulo pegou. Agora volte até aquela pedra e lhe bata bastante. Lute contra aquela rocha. Aí o moço pegou aquele pau e foi até a pedra. Agora você me paga, agora você vai ver. E começou a bater, espancar a rocha e batia de tudo quanto era jeito. E bateu, bateu até que aquela vara, aquele pedaço de pau foi quebrando, foi se esfacelando. E o moço, cansado, suado, voltou até o pastor, exibindo aquele pedaço de madeira que estava agora todo esfacelado. E ele disse cansado: pastor, já fiz isso. E então, meu filho, como é que a rocha fez? Não, ela ficou quietinha. Eu me matei em cima dela, eu me acabei em cima dela, mas ela ficou quietinha, nem se moveu do seu lugar. Então o pastor lhe disse: você está vendo? É assim que nós devemos ser, como esta pedra. Não devemos levar em conta as ofensas, nem nos abater com as calúnias e difamações. Devemos ser superiores a tudo isso. Nada do que disserem sobre a tua vida, nada do que falarem, seja verdade ou mentira, te fará melhor ou pior diante dos olhos de Deus. Então aprenda a se controlar, a não revidar as ofensas, e assim fazendo, você vai crescer na presença de Deus e também na presença dos homens. E aí o pastor abriu o Evangelho em Mateus capítulo 5, versículo 39, e disse para o jovem discípulo: preste atenção no que Jesus ensinou. Ele disse: eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1.000 passos, vai com ele 2.000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus.